sentindo. Quando te olhei, vi o amor sorrindo de volta, atiçando o meu instinto. A vontade subiu pra cabeça, a gente nem pensa e já faz loucura. Me beija, e o resto a gente censura. A vontade subiu pra cabeça, a gente nem pensa e já faz loucura. Me beija, e o resto a gente censura. Me beija, e o resto a gente censura. 12, 13, 15 por 8, pressão subindo. Frente pra frente, olho no olho, vai dar certo, eu tô sentindo. Quando te olhei, vi o amor sorrindo de volta, atiçando o meu instinto. A vontade subiu pra cabeça, a gente nem pensa e já faz loucura. Censura.